Neo Rock Zone, your online radio station. Boa noite, amigos. Hoje é quinta-feira, dia 8 de junho, 8 horas em ponto. E estamos ao vivo para mais uma transmissão da Neo Rock Zone, com muito rock and roll para você ao vivo aqui na nossa rádio, tá certo? Hoje até vou começar com uma notícia aqui não muito agradável. Phil Collins hoje sofreu um acidente. Ele caiu na suíte do seu hotel em Londres, cortou o rosto muito perto do olho, então tomou alguns pontos e ficou internado. Ele tinha dois shows programados no Royal Albert Hall, um hoje e um amanhã, e foram adiados indefinidamente. Então a gente manda as melhoras aí pro vocalista do Genesis. E vamos começar com o nosso programa de hoje. A gente vai começar aí com uma banda formada em 1960 em Detroit. Tiveram grande responsabilidade na evolução do Rhythm and Blues e do Soul. Conhecidos por suas coreografias e vocais impecáveis, eles continuam firmes na ativa até hoje. A gente vai ouvir The Temptations com Papa Was a Rolling Stone. Never watch a day in his life. And mama, some bad talk going around town saying that papa had three outside children and another wife. and that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching, dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold her head and say, Papa was a rolling stone, my son. Wherever he laid his hat was his home. Never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, I was a rolling stone. Well, well, well, well. Wherever he lay his head, yeah, was his home. Parece até que a gente estava ouvindo a abertura do filme Shaft, da série Shaft, não é mesmo? É isso aí, legal. Agora a gente vai ouvir uma música escrita por Roy Turk e Lou Handman em 1926. Ela foi regravada muitas vezes, até que Elvis fez a sua versão em 1960. Fez sucesso imediato e alcançou o topo da parada da Billboard Pop Single. A versão que a gente vai ouvir ficou particularmente famosa pelas risadas do Elvis durante um show. Ele trocou o verso da música, que é "Do you gaze at your doorstep and picture me there?", que significa "Você olha para sua porta e me vê?". Ele trocou pela frase "Do you gaze at your bald head and wish you had hair?", que significa "Você olha para sua careca e queria que tivesse cabelo", quando alguém da primeira fila da plateia deixou a peruca cair. Então ele começa a rir e vai assim até o fim da música. É um pedido da Dona Ângela. A gente vai ouvir então Elvis Presley com "Are You Lonesome Tonight?". Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day? When I kissed you and called you sweetheart, I do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. Oh God. Oh man, I tell you. And I had no cause to doubt you. Sing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Essa é a famosa Laughing Version de Are You Lonesome Tonight com Elvis Presley. Legal, diferente, né? É uma versão diferente e que fica muito engraçado porque ele não consegue simplesmente cantar até o fim. Agora a gente vai ouvir a voz e a guitarra do Pink Floyd em seu último trabalho solo. Do álbum do mesmo nome, a gente vai com Rattle That Lock, David Gilmour. We'll be right back. Aí, esse foi David Gilmour com Rattle That Lock. Aí, seu trabalho, o último trabalho solo dele. Agora a gente vai ouvir uma banda americana de rock alternativo formada em 81, que está nativa até hoje. Na época em que essa versão foi lançada, a Natalie Merchant estava nos vocais. A música foi escrita por Bruce Springsteen. A gente vai ouvir então 10,000 Maniacs com Because the Night, ao vivo no MTV Unplugged de 1993. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Until the morning comes. We'll be right back. de voz da Natalie Merton com Because the Night, 10,000 Minutes. Legal, grande som, né? Isso aí, agora a gente vai com a banda que definiu o punk rock. Formada em 74, eles alcançaram pouco sucesso comercial, relativo sucesso comercial, mas tocaram 2.263 shows ao longo dos seus 22 anos de carreira. Infelizmente, todos os seus integrantes originais nos deixaram até 2014. Em 2011, a banda recebeu o Grammy Lifetime Achievement Award. Então a gente vai ouvir aí com Ramones, Poison Heart. Well, no one ever thought this one would survive. Helpless child, you in a wall, get drunk behind. I like you in a dream, I never let you go. I never let you laugh or smile like you. Well, I just wanna walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. I just wanna walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. Making friends with the homeless, sort of man. He just kinda smiles, it really shakes me up. There's danger on every corner, but I'm okay. Walking down the street, trying to forget yesterday. Well, I just wanna walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. I just wanna walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. Life really takes its toll, and a poor one's gut reaction is to sink his very soul. So much damn confusion before my eyes, but nothing seems to faze me, and this one still survives. I just want to walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. I just wanna walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. Well, I just wanna walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. Rock Zone, your online radio station. Aí, esse foi Ramones com Poison Heart, grande som. E eu queria convidar vocês mais uma vez para acessar as nossas redes sociais. No Twitter a gente é o @neorock_z e no Facebook é facebook.com/neorockzone, tudo junto. façam aí seu pedido de música, sua reclamação, sua observação, qualquer coisa que você queira comentar, tá certo? A gente espera lá a sua visita. Legal. Agora a gente vai ouvir então uma banda, eles foram os pioneiros do funk metal. Uma banda formada em 84 em Nova York e influenciados pelo heavy metal, funk, jazz, hip hop e até country. Tiveram um hiato de 5 anos a partir de 95, mas estão na ativa até hoje. Uma banda que eu gosto muito, faz um som pesado, muito legal. A gente vai ouvir então Living Color com Cult of Personality. Personality. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you wanna be. Well, I'm the cult of personality. Like Mussolini and Kennedy. I'm the cult of personality. The cult of personality. Cult of personality. cu. Personality com Living Color. Esse foi um show ao vivo em Paris em 2007. Essa versão aí, muito legal. Som pesado, né? Som pesado, muito legal. Agora a gente vai ouvir uma banda que a primeira vez que eles apareceram na Neo Rock Zone foi com um cover. Mas agora a gente vai ouvir um clássico deles, mas numa versão ao vivo de 99, com a Orquestra Sinfônica de São Francisco. A gente vai com Metallica, Master of Puppets. We'll be right back. Radio Station. Aí, grande versão de Master of Puppets com Metallica, ao vivo em 99 com a Orquestra Sinfônica de São Francisco, que inclusive nesse show foi conduzida pelo Michael Kamen, grande maestro que já nos deixou também. E agora a gente vai ouvir aí uma banda formada em 79 em Aylesbury, na Inglaterra, lançou 18 álbuns na carreira e é a banda de maior sucesso de rock neoprogressivo dos anos 80. A gente vai ouvir o seu maior single. A gente vai ouvir então Marillion com Kaylee. Essa foi Kaylee com Marillion, grande som. Agora a gente vai ouvir um cara que teve uma carreira de 64 anos. Ele definiu o que a gente chama hoje de soul music. Ele combinou blues, rhythm and blues e gospel quando ele gravava para Atlantic Records. Entre amigos e colegas músicos, ele gostava de ser chamado de Brother Ray. A gente vai ouvir então com

killer. Esquece. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa better. Run, run, run, run, run, run, run away. Oh, oh, oh. Psycho killer. Esquece. Fa fa. Your online radio station. Aí, esse foi Talking Heads com Psycho Killer. Grande som. Agora a gente vai ouvir um multi-instrumentalista, criança prodígio. Assinou seu primeiro contrato com o selo Tamla da Motown aos 11 anos de idade. Nomeado em 2009, um mensageiro da paz das Nações Unidas e um dos maiores artistas da música de todos os tempos. O nome dele é Stevlin Hardaway Judkins. É o seu nome de batismo, mas todos o conhecem por Stevie Wonder. A gente vai ouvir então Superstition. Yeah. Os metais dessa música são sensacionais. Muito legal. Agora a gente vai ouvir uma super banda de folk rock formada em 68 pelos americanos David Crosby e Stephen Stills e pelo inglês Graham Nash. Um membro ocasional da banda foi Neil Young, que já tocou pra gente aqui na Neo Rock Song. Eles ficaram conhecidos pelas harmonias vocais, pelas tumultuadas relações interpessoais da banda e ativismo político. O nome da banda tinha os seus sobrenomes, então a gente vai com Crosby, Stills, Nash & Young com Carry On Questions. One morning I woke up and I knew it was wrong. A new day, a new way, and new eyes to belong. Lord, the way of the mind kept on. The sky is clearing and the night is brighter. The sun, he come, the world is all around. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. The fortunes of fables are able. Crosby, Stills, Nash & Young aqui na Neo Rock Zone. Grande som. Bom, são 9 horas e 3 minutos, a gente vai tocar a última dessa semana. É uma banda americana, na verdade é uma outra banda americana com o nome da sua cidade de origem. Formada em 76, está nativa até hoje. Ela é centrada no guitarrista, letrista, tecladista e produtor Tom Scholz. A banda sempre foi uma presença certa nas rádios de classic rock e vai aparecer para fechar a noite de hoje da gente aí da New Rock Zone. A gente vai ouvir então Boston com Peace of Mind. Now if you're feeling Boston para fechar a nossa noite de hoje da Neo Rock Zone com Peace of Mind. Queria agradecer aí a todo mundo que ouviu, muito obrigado. E semana que vem, mesmo sendo feriado, a gente está por aqui. Vamos tocar mais uma hora de rock and roll para vocês. E é isso, valeu pessoal, até semana que vem, um abraço a todos. Neo Rock Zone, your online radio station.